mas tanto faz. Nas redes me sinto bem. Não sei falar de mim, porque sempre é assim. Queria encontrar alguém. Likes, estou online, me sinto melhor, mas no fim da noite durmo só. Um riso fake por trás de selfies, feliz no Face, todo mundo parece. Um riso fake por trás de selfies, feliz no Face, todo mundo parece. Quem sou eu no Face?